Começa agora o Quadrincast. Spartans! I am so serious. We call him Hellboy. Call me the Punisher. And Kick-Ass. And I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa, está começando mais um Quadrincast. Aqui é o Luiz Garavello e numa batalha de motos, acho que o Juiz Dredd perde do Lobo. Aqui é o Léo Spy e eu sou a lei. Aqui é Carlos Velho Marins e me chamo de Kenneth. Aqui é Pedro Bossa e eu sou do tempo em que ano 2000 era um futuro distante. Pois é, pessoal, hoje nós juntamos aqui um grupo de pessoas que já conhecem aqui do Quadrincast, né? Os nossos convidados, o Carlos Marins, o nosso querido amigo Velho, nosso correspondente internacional residente em Portugal, Pedro Bossa, para falar de um personagem que tem uma história muito rica, mas que aqui no Brasil não fez muito sucesso, não é muito conhecido, que é o Juiz Dredd, que inclusive teve um filme recém-lançado agora, tá aí nos cinemas, e nós vamos falar um pouquinho sobre o personagem, sobre as grandes sagas. Só que antes disso, nós temos que fazer a nossa famosa leitura de e-mails. Então vamos para lá e daqui a pouquinho a gente fala sobre o Juiz Dredd. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Olá, tropa! Hoje estamos aqui eu, Leandro Laurentino, Vitor Azambuja. Fala um oi aí pro pessoal, Vitor. Olá. E o Léo Spy. Olá, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Pois é, pensado, os caras são teu amigo, cara. Na verdade, não são, né? Essa intimidade toda aí com os ouvintes, pô. Pois é. Mas então, a gente tá aqui pra fazer essa leitura de e-mails, nessa edição especialíssima aí do dossiê Dredd. E a gente começa falando sobre a grande novidade, uma das grandes novidades que a Quadrim tá guardando aí pro pessoal, já, a gente já apresentou na última semana, né? O Quadrim comenta. Agora, você que acompanha a Quadrim sabe que quinzenalmente a gente vai estar fazendo aqui um Quadrim comenta especialíssimo, era uma coisa que vários ouvintes pediram pra gente fazer, e aí a gente resolveu agora adotar um formato diferente para que a gente pudesse ter mais espaço de comentar aí filmes, séries, livros, e a gente já tem bastante coisa programada daqui até o final desse ano. Vocês vão perceber aí que tudo continua igual. O Quadrincast permanece com um formato de mais ou menos uma hora e meia, apresentando aí os temas mais relevantes, e para alguns arcos menores de histórias, para alguma temporada de série, para algum filme que a gente achou bacana, a gente vai estar comentando aqui com vocês no Quadrinho Comenta. Ou seja, toda semana vocês vão ter alguma coisa da Quadrim saindo aí no nosso site. Acompanhem, comentem e participem, conforme já vem fazendo bastante gente nesses últimos episódios, e a gente agora vai falar justamente desse pessoal que tem participado, né? Se o Quadrim Comenta existisse alguns meses atrás, né, a gente teria feito a edição sobre Prometheus, que o Otávio Aragão pediu tanto. Pois porra, é verdade. Não, mas aí a gente ia falar tão mal, cara, que não sei se ia fazer sucesso, não. É, pois é, não, acho que faria, porque bastante gente não gostou de Prometheus, né? Cara, nós vamos atender o Otávio quando sair a versão do diretor de Prometheus. Isso, quando sair o DVD, a gente faz um comentário sobre o DVD de Prometheus. Pronto, Otávio, será seu pedido atendido. Mas vamos lá, a gente foi mencionado e participou também em alguns podcasts aí nessa última semana, né? O primeiro deles, acho que estiveram aqui com a gente falando sobre o sensacional reboot da DC, né? Mais uma vez a gente falando sobre esse tema. Ou mais uma vez, mas a gente fala disso todo mês, né, cara? Foi um ano depois que a gente voltou a falar disso. Não, mas é um tema bacana da gente falar e o pessoal gostou bastante, né? Recorde downloads aí. Quem participou com a gente foi o pessoal do site Terra Zero lá do Comic Pod, né? O Vladio Morcelli, que abrilhantaram aí nessa edição. Tá aí o link no post pro post deles, né? Falando sobre análise do ano de reboot da DC que a gente fez. É, e a gente chegou na edição 30, né, do Quadrincast, e 3 edições foram sobre o reboot, né? 10% já é sobre o reboot. Porra, é verdade. olhando por essa média, assim. Saiu nesse período também o Masmorra Cast 38 sobre o Crying Freeman, né, que é um mangá que também tem o filme, especiais e tal, pra TV japonesa, o Facas representou a gente. O Facas. Cara, falam que o Facas, ele ficou 3 dias sem dormir assistindo direto o anime. Um até... filme. É. Aí depois ele ficou mais 3 dias perguntando o que ele fez com a vida dele, né? Pra poder gravar, é muita vontade de participar do podcast alheio, putz. O cara é o famoso penetra de podcast, né, cara? Não, mas tá bem legal a edição, eu ouvi, tá bem bacana. Crying Freeman é um mangá bem cultuado. O filme é que levou pra baixo, né? É exemplo do Juiz Dredd. Mas tá bem bacana a participação, ouçam aí, tá o link no post. Aproveitando que eu roubei a palavra do Leandro, a gente foi mencionar também no Nerd Talk News número 10. Onde eles indicaram a nossa edição justamente do quadrinho comenta do Juiz Dredd. Os caras foram rápidos, hein, cara? Pois é, né? A gente saiu hoje que a gente tá gravando, não tem nenhuma semana que saiu o comenta, os caras já estavam já fazendo link, mencionando e tal. Valeu mesmo aí, pessoal do Nerd Talk. Vamos contratar o editor deles, né? Pra agilizar o nosso. É o cara que é mais rápido que bota, cara. O cara tem as manhas. Pois é. A gente também foi mencionado no Action Comics, novamente, por conta do podcast sobre o reboot da DC. Tem um post aí pro link lá do Action Comics aí no... Tem um link no post aí pro post do Action Comics. Eu notei que o Leandro tá com problema. É. Leandro, você tá com a linha presa, Leandro? O que será, né? Eu não sei. Eu acho que hoje eu acordei assim. É o uísque se faltando. Que estranho, né? Além de sermos mencionados, participarmos de alguns podcasts aí nesse período, a gente também recebeu alguns e-mails, né? Selecionou alguns para ler com vocês. O e-mail do Michael Moura, do podcast Aerolitos, né? Que na verdade ele, um retardatário, ele comentou sobre o Quadrincast 29 do Mario Cal. Né? Ele falou que conheceu a galera do Quadrincast lá na sessão do Dredd, né? Teve junto com o pessoal do Cruzador Fantasma e do Pipoque Nanquim, né? Conheceu lá o Facas, o Ricardo, o Luiz, né, que representaram o Quadrincast na sessão. Eu só posso falar uma coisa pro Michael Moura, desculpe. A gente mandou quem mora em São Paulo, não tivemos culpa. É, não nos culpa. Então o Michael Moura aí comentou o Quadrincast 29, né, do Mario Cal, falou que gostou, acabou de ouvir o Quadrincast quando ele mandou o e-mail e já adicionou a gente na seleta lista de feeds dele. Sai do feed, cara! Já tá reclamando com o cara mal adicionou a gente. O Michael ainda fala que ele gosta de ler quadrinhos, né, mas não os quadrinhos mainstream, né, Leandro? Tem gente que não lê, tem gente que não lê mainstream. Essa mainstream é editora nova, é isso? São os quadrinhos Marvel e DC. Bom. Se bem que ele fala aqui que Vertigo já virou mainstream, né? É isso daí, olha só, o Mike vai me desculpar, mas isso daí é aquele povo que assim, se faz sucesso, não gosta. Né? É hipster. Tipo de coisa. É, exatamente. É o hipster. Aí, por exemplo, Vertigo ele já dizendo que já virou mainstream. Porque começou a fazer sucesso, aí ele já não gosta. É aquele cara que chega todo empolgado pra ti. Porra, meu, tô lendo um negócio muito bom. Tu já leu isso aí sim? Já li. Ah, pô, não era tão bom. É, mais ou menos. Quer dizer, é bom, mas não é tanto assim também. É, não é tão legal. Gostou? É, não gostei tanto. O Michael não é hipster, né? Ele só tá dizendo que, por hábito, ele lê as coisas que não são exatamente da Marvel da DC. Hipster. Bom, e aí o Michael continua o e-mail falando, né, dos artistas brasileiros, né, que tem... faz uma comparação aí com os desenvolvedores de games aqui do Brasil, que não tem tanta atenção do público, tem a dificuldade de distribuir o material, de conseguir produzir, né? Que, bom, a gente está incentivando, né, os quadrinhos, só que a gente espera que as pessoas também comprem quadrinhos nacionais e peçam aqui pra gente o que você quer ouvir e tal. Aí, pensa, galera do quadrinho nacional, aí os fãs, deem sugestões aqui pra gente, coisas bacanas que vocês acham que a gente poderia estar falando por aqui. É, a gente quer apoiar o quadrinho nacional, mas tem que ter o feedback dos ouvintes, né? Termina aqui falando que já estava preparando para ouvir o Quadrincast do Preacher, que a gente considera um dos melhores nossos aí. Dá os parabéns ao Mario Cal e vai procurar o trabalho dele, né, para ler. Vai sair agora, né, o cadernado aí do projeto do Petisco, né? Financiou aí com uma ajudinha do Quadrincast, né, que nós divulgamos aí. Nós anunciamos bastante, né, no Twitter, aqui no próprio podcast, né? Espero que o Michael Moura tenha dado tempo de dar a graninha também pro Petisco. Bom, é isso, você termina o e-mail aí agradecendo, parabenizando a gente e já virou fã aí. Richard, é mainstream ou é alternativo? Ah, já é mainstream. Já é mainstream, é Vertigo. É Vertigo, é verdade. Mas vamos lá. A gente também, além desse e-mail, a gente teve alguns comentários, né? Primeiro vamos começar pelos comentários feitos no Quadrincast 30, quando a gente falou sobre o reboot. Cara, tivemos diversos comentários muito bacana, o pessoal interagindo lá na nossa página. Continue interagindo, a gente tá cada vez mais tendo contato com vocês por esse canal dos comentários do post. Tá muito bacana, a gente selecionou alguns. O primeiro foi do Michael Lincoln Fram, que é da Comic City Con, a gente falou no Quadrincast 30, né, que é um stand de HQs. E ele tá agradecendo pela força que a gente deu, não seja por isso, o cheque, o boleto tá no correio já. E tá dizendo que realmente com relação aos 952, que aumentou o movimento e as vendas de DC lá no stand dele, foi bem significativo. Esse que, olha só, tem até Marvete virando DCnauta, cara. Polêmico. Mas ele gostou porque foi um podcast com um conteúdo bem informativo e diz que a gente tá de parabéns, a gente e os nossos convidados especiais, né? Ele faz uma observação aqui tão bombástica quanto esse negócio de Marvete virar DCnauta, cara. Ele diz que ele é um dos poucos que gosta do Heróis Renascem. Heróis Renascem, por favor. Ai, sim, como diz o Leandro. Ele diz que ele é um... Que esse negócio de ser uma realidade criada pelo Franklin Richards, daquele elo que na época tinha com o Hulk, que o Bruce Banner vai e o Hulk fica, o motivo da criação do universo, ele achou bem bacana. Achou que dava pra ter uma visão mais macro. Eu gostava de Heróis Renascem até expulsarem o Mestre, depois disso. Até expulsarem o Rob Liefeld. Cara, por falar nisso, a gente tinha que contar essa história do Rob Liefeld, né? É, vou fazer que nem o malandrinho do HDR dizer que a gente só vai contar quando chegar em 500 likes aí no Facebook. Não, mas essa não, aí mas já foi, a gente já... O Dídamo já chegou, então tá. Promessa é dúvida, na próxima edição a gente conta a história do Rob Liefeld. Aguarde. É, se chegar em 300, vamos pensar. Outro comentário foi do Felipe Altran, né? Ele falou que... Alguém comentou que o objetivo do reboot era também atingir o consumidor de livraria, ao acabar com aqueles arcos imensos que duravam muitas edições, que eles iam dar preferência a arcos menores, que podiam ser fechados e encadernados. Mas aí de cara já deixaram isso de lado, tem muitas revistas com arcos imensos, que só de cabeça ele lembrava de Batman, Animal Man, Swamp Thing, Teen Titans, Superboy. Por que ele escreveu tudo em inglês? Agora eu tô pensando aqui. Superboy. É, porque eu acho que ele baixa... Scan. Não, ele compra pelo Comixology. Pelo Comixology, óbvio. E outros, como Aquaman, vem conseguindo criar arcos que podem até ser lidos separadamente, mas que é estranho que comece um reboot e no primeiro arco de história os caras façam o que disseram que não iam fazer. Bom, sei lá, acho que não é bem assim, né, cara? Eles fizeram alguma interligação menor de um ou outro título até pra mostrar que é um universo interligado, mas não existe aquela mega saga do ano inteiro, quer dizer... Ainda não existe, mas o fato é que até agora, um ano depois, não fizeram. Era uma coisa que faziam. A gente comentou sobre isso, o pessoal sabe que vai ter aí um crossover que ainda não foi publicado no Brasil, que chama Noite das Corujas, né, Night of Owls, que envolveu todos os títulos do Batman, mas realmente é dentro do núcleo, não é ainda todas as revistas da editora. Bom, recebemos um comentário de uma mulher, Isadora, que não deu sobrenome, acho, por vergonha de comentar. Por razões óbvias, né, cara? Pra evitar os stalkers, né, cara? Tá muito certo, Isadora, parabéns, Isadora. Vamos apresentar a Isadora pro Thiago. Se a Isadora... Já tinha um cara perguntando aqui quantos anos você tem, se é solteiro, onde é que você mora, tá vendo? E a Isadora não é um nerd de 45 anos, gordo... Com o dedo fedendo a Doritos digitando. Deu, que visão do inferno, cara. Muito provável. Bom, a Isadora fala aqui que a gente devia ter falado da Batwoman, né? Falando aqui, elogia a arte da revista, fala que o roteiro tá legal. Ela ainda disse que a gente podia ter falado da Bárbara Gordon, voltou a ser a Batgirl, das Aves de Rapina. Bom, Isadora, a gente falou tudo isso aí na edição 6. Quando a gente comentou cada título do reboot da DC, a gente falou disso aí. Falou da Batwoman, falou da Bárbara Gordon, da Aves de Rapina. Então, por acaso você pode ter conhecido o Quadrincast agora, vai lá na edição número 6 que você vai ouvir tudo que a gente falou sobre cada revista. Além desses comentários sobre o reboot, a gente teve comentários no estreante Quadrinho Comenta, né? Quadrinho Comenta 1, em que a gente comentou o filme Dredd. É, estreante em termos, né? Porque quem ouve o Quadrincast aí de raiz, Quadrincast moleque... Quadrincast faceiro... Quadrincast com gingado, sabe que o Quadrinho Comenta já era um quadro do Quadrincast, né? E quem comentou foi justamente nosso amigo Pedro Bolsa, que está participando dessa edição, essa edição que você está ouvindo. E ele disse que, de fato, o filme pode não ter sido o filme específico do Juiz Dredd, mas que o Juiz Dredd estava no filme. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas... Porque ele considera que no do Stallone não estava, cara. Não, mas por que, que não é um filme específico do Juiz Dredd? É o nome? Porque ele acha que essa história do filme do Dredd atual, né, é uma história que poderia ser de qualquer outro personagem. É uma história, digamos, mais genérica, né? Ah. É uma história do Dredd, né? Entra naquela linha do roteiro multifuncional, então. Isso. É que eu não vi o filme até hoje, porque ficou uma semana em cartaz aqui em Porto Alegre. Aqui no Rio ainda tá em cartaz, mas tá cada vez mais difícil. E uma cópia legendada é difícil, mais difícil ainda de você conseguir. É, não, aí não dá, o distribuidor, aí não dá, pô. Já tá sentenciando de morte o filme, nem juiz de sessão, pô. Mas enfim, ele disse que já no Stallone, de fato, utilizava tramas do Dredd nos quadrinhos, que eu não sonhava que acontecesse. Eu jurei que aquela história do Stallone era inventada pro filme, mas que o personagem só lembrava o verdadeiro juiz Dredd ocasionalmente. Ele disse que essa é a diferença fundamental entre as duas produções. Já complementando aí o quadrinho Comenta 1 também com os comentários do Pedro, que não participa do Comenta, ele só participa agora do dossiê Dredd. E a gente teve também o comentário do sempre presente João Norberto, como diz o Ricardo, né? Ele tá elogiando aqui o novo podcast, né? O Quadrinho Comenta, né? Ainda gostou do tema. Ele falou que não leu muito do Juiz Dredd, que eu acho que pouca gente aqui no Brasil leu, infelizmente. Porque não saiu, não saiu muita coisa, né? É, não saiu, fica difícil, né? Mas o pouco que ele leu, ele gostou. Provavelmente ele leu os crossovers com o Batman, né? Vou dar uma dica. Eu já ouvi a edição que você vai ouvir agora. Ouça o Pedro, o Véio, o Léo e o Luiz falando sobre o Juiz Dredd. Você vai ficar mais fã ainda e vai querer achar o resto da história desse personagem. E vamos torcer aí pra sair mais coisa do Juiz Dredd, né? O João Norberto ainda fala que até curtiu o filme do Stallone. Eu confesso que também curti antes de conhecer o personagem Juiz Dredd. Olha, altas confissões. Cara, né? O filme do Stallone, lembrando que sequer se chama Juiz Dredd aqui no Brasil, né? É o Juiz, né? É o Juiz. Eles não fizeram nem questão de vincular o personagem. Quando passava no SBT lá, você nem sabia quem era o Juiz Dredd. Até o personagem é Dredd, mas... E aí? Não quer dizer nada, né? Pra quem tá assistindo e nunca leu uma história em quadrinhos, não faz a menor ideia de que é aquilo ali. Nem dá pra entender que aquele é um personagem consagrado, já parece que é um filme futurista genérico do Stallone. É, o desdém com o personagem foi tão grande, né, que você nem relaciona direito uma coisa com a outra. Sim, até naquele filme bagaceiro do Justiceiro, estrelado pelo Dolph Lundgren, o filme se chama O Justiceiro. Né? Olha que vai ter gente dentro da quadrinha agora querendo excomunhão agora por ter falado um negócio desse, cara. Já sei quem é e o cara é perigoso, eu vou até me esconder. O cara se espelha no Dolph Lundgren e no Justiceiro, hein? Cuidado, hein, Vitor? Bom, o João Norberto continua aqui falando, né, que ele acha que esse filme do Dredd é melhor do que o anterior, e todo mundo realmente tá falando sim, né? Então ele acredite ou não, ele ouviu o Quadrinho Comenta, mesmo sem ter visto o filme, e ficou com vontade de ver. E assim que puder, ele vai ver. Espero que esteja ainda passando no cinema, né, João? É. Tá difícil. Cara, eu acho que nós vamos ter que torcer pelo home video, né, cara? Vamos torcer que o DVD e o Blu-ray façam algum sucesso pra ver se esse personagem ganha um fôlego aí, né, cara, fora da Inglaterra. Até pra ter sequências, né? É, claro. Aí, como não dá pra citar nominalmente todo mundo, né, vamos escolher alguns aí, vamos mandar um abraço pra aquela galera aí do Twitter que normalmente retweeta a gente, fala da gente. Um abração aí pro Daniel HDR, o pessoal da ArcCast, Rob Life de Aguarde, Soares tá chegando. Um abraço é o Juliano, o pessoal dos Ovos Zumbis. Um abraço pro Leite 79 do WTFucking. A Lorena, que gostou da nossa opinião sobre o reboot. Aos amigos do site For Ringo. Ao Aoshi Senpai, que tá nos perguntando quando sai um quadrinho 2.0. É o Thiago Machado, o antigo Thiago Rato. Não era pra falar não, né? Que era o antigo Thiago Rato. Sim. Já falou e gravou. Pois é. Sim. Quadrinhos Delon. É o Paulo, que não deixou o sobrenome, mas gostou do Dredd. E a gente agradece a todo mundo aí que retweetou, linkou, enfim, todos que ajudaram a divulgar o nosso Quadrincast. Lembrando também que você não só pode, como deve ir lá curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/quadrincast, e nos seguir no Twitter, lá no @quadrincast. E se gostou da edição, ou se não gostou e quiser meter o pau, pode mandar um e-mail para quadrincast@quadrinho.com.br. Ah, fudeu, que vai ter gente se achando juiz agora, cara. Já era, né? Ainda mais depois desse Quadrincast que tá começando agora. When there is crime in society, there is no justice. Bom, depois da leitura de e-mails, nós estamos aqui, conforme eu disse lá no comecinho, com o Carlos Vinícius Marins, o nosso amigo Léo Spy e o nosso amigo Pedro Bolsa, lá de Portugal. E para falar um pouquinho sobre o Juiz Dredd, né? É um personagem que tem uma história muito longa, né? Já tem o quê? Mais quase 50 anos de publicação, não é isso? Nem tanto, são 35 anos de publicação, criado em 77. Ah, então, aí eu que não sei contar direito aqui. Ai, que burro, dá zero pra ele. É um personagem já muito longo, de bastante longevidade, né? É um personagem que tem uma certa fama, mas aqui no Brasil ele não tem muito sucesso. A gente até vai discutir mais tarde o porquê disso. Mas eu queria saber como foi que surgiu o Juiz Dredd, quem é o criador, por que que criaram um personagem assim tão diferente, né, do padrão comics americano de super-herói, super-vilão, com roupa colante por cima com cueca por cima da calça. Bom, a primeira coisa a se levar em conta é que o Juiz Dredd não é um personagem americano, é um personagem inglês. A tradição de quadrinhos inglesa é bem diferente da americana. Não tem super-herói inglês. São histórias, por norma, mais pé no chão e tal. E também não costumava ver quadrinhos de ficção científica. A revista 2000 AD, onde ele foi criado, foi praticamente a pioneira do assunto, se descontarmos a Eagle dos anos 50 e tal. E ela surgiu sob a influência do movimento punk, tentando quebrar do pouco a tradição ultraconservadora dos quadrinhos ingleses. Só que também estava sob o espectro da censura, porque a revista, que tinha sido criada anteriormente pelo Pat Mills, que foi o criador da 2000 AD, ela era action, tinha sido censurada e tal, então eles tinham de moderar a violência, pelo menos tentar justificá-la. Aí o John Wagner, que era amigo do Pat Mills, associado e tal, deu a ele uma sugestão: vem cá, por que a gente não cria um policial futurista, que aí o cara pode matar bandido e a gente dizer, olha, ele tá trabalhando a favor da lei, não é violência, essa é violência justificada, por assim dizer. E aí, ah, legal. A ideia do John Wagner era basicamente o Juiz Dredd como é hoje, né? Era um cara que era juiz, júri e executor numa figura só, faria obedecer a lei em uma cidade futurista, com o visual inspirado em motoqueiros mesmo, coisa anos 70, por isso que ele usa aquela roupa de couro preto, capacete e tal, é mesmo imaginado como policial em motocicleta. O nome, foi a única coisa que o John Wagner não inventou, era um nome que o Pat Mills tinha pensado para um investigador sobrenatural, Juiz Dredd, que era D-R-E-A-D, só que eles mudaram para D-R-E-D-D, porque já havia um cara qualquer com esse nome, acho que é um rapper ou coisa que o valha. Uma vez decidido como era o personagem, eles procuraram um desenhista e foram até o Carlos Esquerra, que era um desenhista espanhol, na altura estava morando na Inglaterra, sempre trabalhou para o quadrinho inglês. O cara criou o visual, e até um visual, por assim dizer, um tanto espalhafatoso. John Wagner não curtia esse visual quando viu a primeira vez, mas é um visual extremamente distintivo. O que aconteceu foi, durante o desenvolvimento, o Mills e o Wagner tinham prometido que iam receber royalties em cima da criação da revista. Só que na hora H a editora mudou de ideia e o Wagner então demitiu-se antes mesmo do primeiro número ser publicado, ou seja, a revista saiu com o John Wagner sem trabalhar nela. Para agravar a coisa, a primeira história do Juiz Dredd era um pouco mais violenta, mais, digamos assim, menos maniqueísta. O Dredd era mostrado mesmo como um cara impiedoso, e não estava na visão que o Pat Mills tinha. Como John Wagner já não estava por perto, ele decidiu não publicar essa primeira história, e então o Juiz Dredd não estava presente no primeiro número da 2000 AD, apenas no segundo, com uma história desta vez desenhada pelo Mike McMahon, que acabou se tornando o principal desenhista dos primeiros anos do personagem. Só que com essa brincadeira, o Carlos Esquerra, que tinha criado o visual do personagem, chegou lá e viu, pô, como é que a primeira história do Juiz Dredd publicada não é a minha? Aí ele ficou puto e ele se demitiu. Então, quando saiu a primeira história do Juiz Dredd, no segundo número da 2000 AD, os dois criadores de personagem tinham se demitido. É curioso, né? Os dois caras que são considerados criadores, pra falar a verdade, os dois se demitiram nas primeiras histórias, né? É, se demitiram logo depois de terem feito a primeira história, coisa que vale. O caso Esquerra ainda desenhou mais duas histórias que foram publicadas no início da 2000 AD. As duas saíram no Brasil, na edição da Ebal. Uma é a história do macaco robô gigante, e a outra é a primeira história em que o Juiz Dredd enfrenta o Me Chamam de Kenneth. Grande conceito. Que é a Revolta dos Robôs, que foi a primeira história longa do Juiz Dredd. O John Wagner, por essa altura, também já tinha voltado ao título, e poucos meses depois bateu na porta da editora, né, falando com o Mills, pô, tô passando fome no trabalho, aí, tá, a porta tá sempre aberta, entra aí. John Wagner voltou a escrever o personagem e continua escrevendo até hoje, 35 anos. Falar um pouquinho do Juiz Dredd, então, o personagem em si. Você falou do visual, né, Pedro? Tem o visual mesmo, assim, se você parar pra pensar, um motoqueiro, principalmente assim, dos filmes americanos, a gente olha assim, um motoqueiro policial, né? Com aquele capacete, aquela roupa toda cheia de coisa, né? Com distintivo, com isso, com aquilo. O visual é bem icônico mesmo, né? Digamos. Eu acho que eles beberam bem do uniforme americano. Eu não conheço tanto dos ingleses, mas eu não lembro de nenhuma imagem assim de policial em inglês que se pareça o Juiz Dredd. Não se parece nem um pouco. O Juiz Dredd é pensado como um personagem que habitava os Estados Unidos. E especificamente a costa leste americana, que no futuro as grandes cidades lá, vocês devem ter visto isso na escola, já há muitos anos que se considera que boa parte da costa leste americana se tornou uma grande aglomeração urbana. Eles literalizaram isso em Mega City 1, que é a cidade do Juiz Dredd. Que juntaria Nova York, Washington, todas aquelas cidades numa única, né? É, basicamente iria de pouco a norte de Nova York, né, até Washington, passando por Boston. Basicamente juntando aquilo tudo num grande aglomerado urbano que é habitado por 800 milhões de pessoas. É, na verdade, Mega City One aqui é considerada desde o norte ali, mais ou menos na fronteira com o Canadá, até a Flórida. Toda aquela parte. Até a Flórida? Até a Flórida. Sim. É, só que a parte mais ao sul foi erradicada, né? Isso, falaremos de Apocalipse War mais pra frente. Pois é. De qualquer modo, o Juiz Dredd, no universo, ele é um clone do juiz-chefe Fargo, que foi quem criou o sistema judiciário, e ele é considerado o juiz perfeito. Ele vive para fazer cumprir a lei. É, você tocou num ponto curioso aí. É, que você disse que ele é o clone de um juiz que foi o que criou o sistema judiciário, esse novo sistema judiciário que existe no futuro, né? Que seria como? Seria o fato de que a mesma pessoa detém todo o poder da lei. É ele que prende, é ele que julga e é ele que executa. A ideia é bastante simples. Mega City 1, ela tem uma população imensa, mas tem 87% de desemprego. Juro, 87% de desemprego. Os robôs são quase toda a mão de obra, as pessoas não fazem nada, assim, são sustentadas pelo Estado, a ideia do welfare state, né? É, nos Estados Unidos e na Inglaterra, quem não tem trabalho é sustentado pelo Estado, recebe uma miséria, mas não morre de fome. Exatamente. E isso é 87% da população de Mega City 1. Você pode imaginar o caldeirão que é aquele lugar. Foi decidido que o sistema judicial normal não era o bastante para manter aquilo funcionando, ainda mais depois do colapso da democracia. Essencialmente, o último presidente dos Estados Unidos, o presidente Robert Bush, teria sido presidente em 2070, era um cara completamente maluco e acaba declarando a Terceira Guerra Mundial. As grandes cidades do mundo, incluindo Mega City 1, são protegidas por escudos antinucleares, mas o resto do mundo foi arrasado pela guerra atômica e se tornou a lendária Terra Amaldiçoada, onde existem mutantes deformados pela radiação, aqui num grande deserto, etc. Um lugar maneiro, digamos assim. Muito simpático. Pois é, quando isso aconteceu, os juízes que estavam começando a embrionar o sistema judiciário, decidiram que o presidente dos Estados Unidos era um criminoso, prenderam-no, julgaram-no e tomaram poder. E desde então, Mega City 1 e a maior parte das cidades do mundo é governada pelos juízes. Para manter a lei e a ordem, todos os processos judiciais que atolavam os tribunais foram eliminados e partiu-se para o julgamento sumário pelos juízes. Os juízes são a força policial e a força judiciária. E na prática também o poder executivo e legislativo. Digamos assim, que não é uma democracia, meus amigos. É, digamos assim, eles tentaram partir para uma situação para resolver as coisas bem mais rápido, porque provavelmente o índice de criminalidade é imenso. Sim, o índice de criminalidade é brutal. Num dos blocos de apartamento, que é onde moram as pessoas em Megacity, são gigantescos blocos de apartamento, com cerca de 50 mil a 60 mil habitantes cada um. São tipo os condomínios fechados que existem hoje, tipo Alphaville, Barra da Tijuca e tal, onde as pessoas passam a vida inteira lá dentro e nunca saem, etc. E pelo que consta, numa das histórias que eu li, num desses blocos há 750 crimes por dia. Nossa! Tá pior que o Rio de Janeiro aqui, cara. Muito pior também, poxa, 87% de pessoas sem emprego. Não, mas também repare que quase tudo é crime em Mega City 1. Há uma história em que os juízes vão atrás de um cara para ver o que ele estava aprontando e começam a examinar. O cara não tinha quebrado lei nenhuma, nenhuma. Examinam tudo o que ele fez na vida, etc. O homem nunca quebrou uma lei. Aí eles o prendem porque ele claramente estava tramando alguma coisa. Ninguém é tão perfeito assim. O normal em Mega City 1 é você quebrar uma lei e ser preso por um juiz. As penas variam muito, digamos assim. As histórias que eu li, isso é muito caricato, né? Muito, tem a parte da crítica, né? Política e tal, que o inglês adora fazer crítica e o americano é mais devagar nessa parte. Parece, qualquer coisa que você faça em Mega City é crime, pô. Você atravessa fora da faixa, você é capaz de você ficar alguns meses na cadeia, se você, sei lá, joga... meses de prisão. Pra do Juiz Dredd, essa era a pena. A gente até pode falar depois da Juiz Dredd na América, né? No do encadernado, mas... Se não me engano, tem uma parte ali que é uma criança que derruba um sorvete no chão e o juiz Dredd ameaça prender ela, né? Porque ela derrubou o sorvete no chão. Tudo lá é crime, juiz Dredd é um juiz absolutamente impiedoso. Essa aqui é a questão. O juiz Dredd, embora seja herói da história, o juiz Dredd não é um personagem heróico. Digamos assim, ele tanto pode, em um momento, estar salvando o mundo de algum mal terrível, tipo o juiz morte, um monstro extradimensional que quer matar todas as pessoas, quanto pode estar prendendo gente por crimes que nós acharíamos perfeitamente inócuos, sabe? Existe essa ambiguidade que também se aplica no próprio clima das histórias. As histórias muito sérias, sabe? Que mostram críticas rigorosas da sociedade, do regime político e tal, e histórias que levam tudo na galhofa. Por exemplo, uma envolvendo essa coisa do desemprego, uma das histórias que saiu no Brasil, A Vida no Bloco, em determinado momento mostra um sujeito que era o encarregado do condomínio e perde o emprego porque é substituído por um robô, que é o tradicional em Mega City 1, os robôs fazem quase todo o trabalho, então as pessoas ficam desempregadas por conta disso. O cara dá uma louca, começa a atirar em todo mundo, o juiz Dredd o prende, aí chega pra ele e diz: sua pena é trabalhos forçados pelo resto da vida. Aí o cara: obrigado, juiz! Então o juiz Dredd pensa: às vezes eu posso ser um pouco condescendente com as pessoas. É muito interessante que eu acho que isso reflete bem a época em que ele foi criado. Como você falou, ele surgiu naquela época da efervescência do movimento punk. Eu acho que o Juiz Dredd, ele representa, de certa forma, tudo aquilo que os punks odiavam. Que ele era a representação máxima da direita, vivia justamente num local em que a maioria absoluta das pessoas eram desempregadas, que era uma coisa bem típica também da Inglaterra naquele período. Os jovens, eles não tinham muito o que fazer, sem emprego. Seria por causa disso o grande sucesso que o personagem teve, porque, como você falou, essa ambiguidade, o fato de que ele acaba representando tudo aquilo que eles odeiam? É bem provável. Tipo, nos Estados Unidos, onde a população é de direita e não há tanto desemprego, porque quando você fica desempregado nos Estados Unidos não há seguro-desemprego, não há essas coisas, né? O Estado só te dá dinheiro bastante pra você não morrer de fome, então o pessoal vai limpar chão, vai fazer o que for pra não ficar desempregado. Então esse tipo de problemas, entre aspas, para os ingleses não existem para os americanos. É por isso que o pessoal não fez tanto sucesso nos Estados Unidos. Ao menos a meu ver, atenção. Ah, e também porque fã de quadrinhos americano leva tudo muito a sério. Sabe, tem gente que fala mal da Liga da Justiça do Giffen, pelo amor de Deus. Que fala mal da Liga do Giffen tem zero de senso de humor, né? Vamos falar a verdade. Totalmente. Tipo, o Juiz Dredd, como eu expliquei, alterna histórias extremamente engraçadas, brilhantemente divertidas, com outras que são realmente sérias, pelos mesmos autores. Atenção, não é um maluco que escreve uma coisa, outro que escreve outra. O John Wagner é que é um sujeito completamente insano, tem todo tipo de histórias na cabeça dele. Além do John Wagner e do Carlos Esqueira, né? Quem mais, assim, pode ser considerado os artistas mais ligados, assim, ao Juiz Dredd? Em termos de argumentistas, o principal nome depois do John Wagner é o Alan Grant. O Alan Grant chegou até a morar com o John Wagner por um tempo, se não me engano. Fez dobradinha com ele durante bastante tempo, começando uma saga Judge Child Quest, e durou, tipo, uns 5 anos... ou 6, maior parte da década de 80, e eles faziam tudo juntos. Era o Juiz Dredd, outras séries da 2000 AD, como Strontium Dog, Robo Hunter, etc, e até o Batman. A famosa fase do Batman do Alan Grant, as primeiras histórias foram escritas com o John Wagner, incluindo a que tem a primeira aparição do Ventríloco. E era pra ser um vilão do Juiz Dredd. Eles tinham começado a trabalhar no Batman, então uma ideia de vilão, esse aqui... O Juiz Dredd já tem vilão bastante, pronto, mandaram pro Batman, que você sabe, o Juiz Dredd mata os caras. Você tocou num ponto importante. Além do grande inimigo dele, né, que seria o Juiz Death, tem algum outro grande vilão recorrente? Pelo menos um, que é o Mean Machine, que aparece no filme do Stallone, que é aquele cara que tem um dial na cabeça e é completamente psicopata. Ele, na verdade, vem de uma família de criminosos, a Angel Gang, que apareceu pela primeira vez no Judge Child Quest. Só que nas primeiras aparições o Juiz Dredd essencialmente massacra todo mundo. É a máquina, né? Sim, é o Machine, é a máquina. Não sei qual é o nome que deram aí. Pode ser a máquina de matar, não sei. Máquina do mal. Era pois é. Só lembro de ler que cara... escrito máquina. Mas é muito engraçado, pois... cara. O cara, na verdade, a origem dele, ele era o cara bonzinho, era a ovelha branca da família Angel. O pai dele ficou puto de ter um filho tão bonzinho e fez lobotomia no cara e mandou instalar aquela porcaria na cabeça dele. É a única razão pela qual o Juiz Dredd não o mata, que na verdade ele é tão vítima quanto o povo que ele mata. Eventualmente, acreditem ou não, uma história que saiu há poucos anos atrás... O pessoal consegue fazer uma cirurgia reparadora e o Mean Machine é regenerado e volta à sociedade. Ora. Sim, deram um fim ao cara. Qual foi a opinião de vocês sobre o primeiro filme de Juiz Dredd com o Stallone? Eu passava, sinceramente. Ele podia ter sido bom, cara. Assim, o Sylvester Stallone não ficou tão ruim. O problema é essa mania do americano de mostrar a cara, né, de todo mundo. O roteiro era fraco. Acho que os fãs mesmo do Juiz Dredd não identificaram o personagem ali, né? Acho que quem não conhecia pode ter achado legalzinho, mas quem conhecia o personagem não gostou. Eu vou ser justo, o filme tem uma série de méritos até. Valores de produção incríveis, posso apostar que ele é visualmente mais impressionante que o novo filme. Por triste que seja dizer isso, considerando o tempo que passou. Algumas ideias do roteiro eram boas, só que tipo, Stallone estrelinha estragou tudo. Eu tenho que aparecer, mostrar a cara e não sei o quê... Se desgraçou tudo. Você tocou num outro ponto interessante também. O Juiz Dredd não mostra a cara. Por que que isso acontece? Eu me lembro que as histórias que saíram na Ebal, que foram as que eu conheci o Dredd, e pelo que você falou, foram publicadas aqui até pouco tempo depois do personagem ter sido criado. Foi lá no final dos anos 70. Ele não mostrava a cara. Teve até uma história em que ele apareceu, que ele chegou, os bandidos que estavam com ele tinham obrigado ele a tirar o capacete, e eles ficavam assustados com o rosto que tinha sido visto. O que que aconteceu? Por que que ele não mostra a cara? Vamos lá, na verdade essa história tem um motivo ulterior. O que é que acontece? No roteiro original, que não lembro quem foi que escreveu, o Juiz Dredd mostrava a cara mesmo, em painel, e os bandidos ficavam impressionados com a visão daquele avatar de justiça e se congelavam por uns segundos o bastante pra ele pegar os caras. Só que essa aventura foi única desenhada por um desenhista italiano, que na época era um dos principais desenhistas da 2000 AD, o Massimo Belardinelli, que era o desenhista do Dander nas aventuras que saíram no Brasil. Que eram muito boas. Exatamente, só que ele tinha alguns problemas com a figura humana, e ao que consta, eu nunca vi, o rosto não correspondia às expectativas do pessoal. Claro, em retrospecto, eu ponho a mão na consciência e dizem, acho que nenhum rosto que tivesse aparecido corresponderia ao que a gente queria. Então, eles meteram aquela faixa censurada enorme na cara do sujeito, e para dar a desculpa de por que não mostravam o rosto, eles fazem os bandidos dizerem como se eu fosse um cara deformado. Na verdade, pelo que é dito em histórias subsequentes, ele não é, ele tem um rosto normal. Já chegou a ficar deformado uma ou duas vezes graças a fatores externos, tipo, arrebentaram a cara dele, mas a tecnologia de cirurgia plástica em Mega City 1 é muito avançada e o rosto dele fica normalzinho. Bom, então, só que ele não mostra a cara mesmo por charme, sabe? É uma porque coisa não tipo... importa, né, cara? Não importa a cara dele. Importa o que ele faz, né? É uma avatar, né, da justiça. O Juiz Dredd é o exato oposto do V de Vingança. Um é o avatar da anarquia. O Juiz Dredd é o avatar quase do fascismo. É isso aí. Tem uma frase aqui do John Wagner que ele explica o porquê, né? O Juiz Dredd não mostra a cara. É porque ele é a representação da justiça sem face, né? Sem face e sem alma. Então ele fala que não é necessário que as pessoas vejam a face do Dredd, porque a face dele pode ser qualquer coisa. Na verdade, é o conceito por trás do personagem que é o que importa. E também porque ele fala que ele não quer mostrar a cara dele mesmo. Basicamente. Aí fica meio como o Recruta Zero, que nunca tira aquele boné e você não vê os olhos, né? Não, mas o Recruta Zero, até quando ele tira o boné, você não vê os olhos dele. Já vi histórias dele sem o boné. As primeiras do Mort Walker, quando ele tava na faculdade, né, ainda. Não, tem uma história que ele mostra os olhos, só que essa acho que nunca foi publicada. Mas tem. Eu já vi histórias dele no chuveiro, em que ele tava sem o boné e a cabeça dele era assim mesmo, entende? Era achatada, né? O Pedro falou do V de Vingança, né? Aí, curiosamente, o filme do V de Vingança teve culhões pra não mostrar a cara do personagem, mesmo tendo um ator conhecido, né? Que o Agente Smith, né? Hugo Weaving é um ator conhecido que ele topou na boa não aparecer a cara dele, né? E o Juiz Dredd do Sylvester Stallone não teve a mesma coragem ou a mesma humildade, né? De fazer um personagem que não aparece a cara. Eu acho que o Stallone só fica com o capacete nos meus 10 minutos do filme só. Agora, o Stallone foi pouco estúpido pelo quê? O que ele poderia ter feito? Se o Rico é um clone do Dredd, e esse personagem é um personagem dos quadrinhos ele era a mesma coisa, ele poderia ter feito os dois papéis, sendo que no Juiz Dredd ele nunca tiraria o capacete ou uma máscara, ou o que quer que fosse que ele usasse na cabeça, e como o Rico ele apareceria com a cara limpa, e todo ator gosta de interpretar vilões. Eu poderia ter feito os dois papéis. Quem fez foi o Armand Assante, não é? Armand Assante que fez. Pois é. Então você imagina que o Stallone era um clone defeituoso. É verdade. Ele ficou tão deformado assim. Mas a ideia do Pedro é boa, né, pô? Podia ter feito assim, cara. É, mas é aquela questão de Hollywood, né? Tem o atorzão mega principal, você tem que fazer o filme em torno do cara, né? Pelo menos era assim até alguns anos atrás. Hoje em dia, como tem essa onda do pessoal, essa questão das adaptações de quadrinhos ser um pouco mais fiéis às obras, né? Agora a gente veja muita coisa assim sendo cometida com os filmes. Tipo, de hoje em dia vai ser mais... É mais fácil, mas naquela época, ali nos anos 90, os caras pensavam, não, se é o filme que o Stallone tem que mostrar o Stallone o tempo inteiro. A preocupação maior era ter o Stallone, né, do que ser fiel aos quadrinhos. Eles achavam que tendo o Stallone já faria sucesso, né? É, naquela época eles não levavam muito em consideração os quadrinhos, o público dos quadrinhos, nem nada disso, não. É, eles pensavam mais no público geralzão, assim, no, vamos dizer, no civis, né? Falaram, vamos fazer um filme de Juiz Dredd. Não, mas quem é o Juiz Dredd? Provavelmente 95% da população ninguém saberia, né? Na época que internet começando, né? Então nem todo mundo tinha acesso a saber as coisas de fora, assim. Então fala, bota o Stallone, que aí é o que chama o público, né? Falava, é o filme do Stallone. Agora, hoje em dia já não. Hoje em dia você já tem já descobriu que tem um público que vai assistir quadrinhos, que gosta das coisas, aí já consegue fazer um Dredd mais parecido, né? Que não precisa tirar o capacete pra... Assim, não precisa do ator, precisa só do personagem. A gente acabou não falando dos principais autores do Juiz Dredd. Sim. É verdade, você só falou do Alan Grant. Pois é, e nem expliquei porque que a parceria dos dois acabou. O Alan Grant tinha uma visão do Dredd, enquanto Pat Mills, o editor original, também escreveu meia dúzia de histórias, tinha uma visão mais heróica do Dredd, o Alan Grant, ao contrário, tinha uma visão do Dredd como um vilão mesmo, enquanto John Wagner sempre defendeu uma aproximação neutra. Ele segue a justiça. Se a lei é justa, ele é o herói. Se a lei tá errada, ele é o vilão. entende? Não tem opinião própria, praticamente. E foi nessa que a parceria dos dois se dissolveu. Houve o divórcio, o John Wagner ficou com o Juiz Dredd, o Alan Grant ficou com todo o resto, com o Batman, com o Strontium Dog, com tudo. Com a Juíza Anderson, que já tinha suas histórias solo. De qualquer forma, o Wagner continuou o principal escritor do Dredd durante muitos anos, e único escritor em certas horas, até que, em determinado momento, ele foi substituído na 2000 AD, que ele tinha virado escritor do Dredd na Judge Dredd Magazine, pelo Garth Ennis. O Garth Ennis. Só que tinha um defeito. O Garth Ennis, que é aquele cara que detesta super-herói, que tem uma visão super, digamos assim, iconoclasta dos super-heróis, o cara é um fanboy de Juiz Dredd que até assusta. O cara botava o Juiz Dredd num pedestal, todo mundo odiava aquilo. Até o próprio Garth Ennis. Você pegar o Garth Ennis falando da fase dele do Juiz Dredd, ele diz que 90% que ele escreveu era porcaria. É, então o Garth Ennis saiu e por um curto período foi substituído pelo Mark Millar, sobre o qual eu só posso dizer, volte Garth Ennis, está tudo perdoado. Você é suspeito pra falar do Mark Millar. Mark Millar era o contrário. Mark Millar era um cara que odiava 2000 AD, só foi trabalhar lá porque era a única chance que ele tinha na Inglaterra de fazer carreira com quadrinhos. Mesmo assim, precisou de pistolão do Grant Morrison. Tinha uma opinião muito baixa do personagem e o mostrava fazendo coisas completamente inconsistentes. Ele durou ainda menos que o Garth Ennis e aí o John Wagner voltou. Depois disso, o pessoal ficou mais inteligente e foi colocando autores novos aos poucos. Um de destaque que surgiu uns anos atrás foi o Gordon Remy, que durante alguns anos ficou sendo considerado como o provável sucessor do John Wagner, até que decidiu escrever só para videogames. Nunca vi um videogame escrito por ele, mas enfim, não sei o que aconteceu com a carreira dele. Atualmente, o segundo escritor do Juiz Dredd seria provavelmente o Al Ewing, que é um cara novo que no Brasil acho que nunca teve nada publicado, só conhecido pelo público inglês. Em termos de desenhistas, por outro lado, passou muita gente boa. Como eu expliquei, quando o Carlos Esquerra se demitiu e passou anos sem desenhar o Juiz Dredd, o Mick McMahon, o Mike McMahon, pode ser conhecido pelos dois nomes, assumiu o lugar e ficou o principal desenhista do personagem durante os primeiros anos. Só que ele não dava conta de tudo sozinho, apesar de ser um desenhista bem veloz. Durante uns tempos alternaram os desenhistas até que encontraram um cara perfeito para desenhar, que era um sujeito novato, um tal de Brian Boland. Eita, que sorte, hein? Só que o Brian Boland não durou muitos anos, porque os americanos vieram oferecendo mais dinheiro e ele rapidinho foi para os Estados Unidos. Então eles decidiram encontrar algum outro cara mais confiável. Foram atrás de um desenhista da velha guarda inglesa, Ron Smith. Ron Smith é até hoje o cara que desenhou mais histórias do Juiz Dredd. Enquanto os outros desenhistas tinham todos 20 e poucos anos, 30 no máximo, na altura tinha 50 anos. Era um cara super veterano, foi piloto de Spitfire na Segunda Guerra Mundial, ainda está vivo, caso estejam curiosos, e era um desenhista muito bom e muito veloz. Durante uns anos ele desenhava quase todas as aventuras do Juiz Dredd, só parou para fazer a tira de jornal do Juiz Dredd. Caramba. Começou a sair no jornal Daily Star em 1982, começou como uma tira semanal, né, tipo página dominical, uns 5 anos depois virou uma tira diária. E o Ron Smith foi o principal desenhista da tira até 1998, quando ela acabou. E mais ou menos por essa altura ele teve um sério problema de visão e se aposentou de vez. Ainda está vivo, seus 80 e muitos anos, mas já não desenha mais, infelizmente. Outro grande desenhista da série foi o Carlos Esquerra, que eventualmente voltou. Ele se destaca por conseguir fazer histórias de 20 e tantas partes sozinho, 6 meses desenhando 6 páginas por semana, sem ninguém para cobrir ele. Nenhum arte finalista, nada, ele faz tudo. Nada, fazia tudo. Atualmente, ele tem um arte finalista que é o filho dele, o Héctor Esquerra. Também acho que o Carlos Esquerra tem 60 e tantos anos. E acho que também tem colorista. Antigamente era ele quem fazia as próprias cores também. O cara é fera nesse nível. O Carlos Esquerra já teve histórias publicadas no Brasil, principalmente com o Garth Ennis. Você fixou o Garth Ennis quando eles fizeram a parceria. Então ele já desenhou alguns especiais do Preacher, já desenhou aquelas minissérie Bloody Mary, acho que é Carga da Brigada Ligeira, tinha uma, tinha uma série do Garth Ennis com esse nome, uma coisa de guerra. Não lembro direito. Mas ele já trabalhou muito com o Garth Ennis nos Estados Unidos, então é mais conhecido público brasileiro. E quem mais que andou passando? Existem uns caras que não são conhecidos fora da Inglaterra, como Cliff Robinson, que é basicamente um clone do Brian Boland. Bom negócio, hein? É um desenhista recente muito bom, que também é pouco conhecido fora da Inglaterra, que é o Flint Henry. E deixa eu ver se eu consigo me lembrar de mais alguma. Passou tanta gente. Chris Weston desenhou muito Juiz Dredd, Barry Keatson, Steve Dillon no início de carreira, Dave Gibbons chegou a desenhar umas histórias, Colin Wilson, que é neozelandês, depois foi substituir o Mebius no Blueberry, recentemente voltou, já desenhou umas histórias de novo. Tem mais um aí, eu acho que também, que desenhou o Juiz Dredd, o Simon Bishop. Me desenhou, não foi? Sim, mas ele não desenhou o Juiz Dredd, por assim dizer, oficial. Ele desenhou no crossover com o Batman e numas histórias que saíram na revista Rock Power inglesa, que eram destinadas a um público de metaleiro, que até saíram algumas no Brasil pela Pandora, mas que não são grande coisa, em resumo. Foram feitas para metaleiros, não eram umas histórias muito sofisticadas, mas foram desenhadas pelo Beasley, efetivamente. Olha o preconceito com os metaleiros, hein? Deve ter sido por isso que publicaram esse material aqui, porque era ele que desenhava. Exatamente, mas não foi material bem escolhido no fim das contas. A Pandora deve ter reconhecido isso, porque depois de duas revistas, que a maior parte das histórias era do Beasley, que lançaram dois especiais mais grossos com histórias clássicas desenhadas pelo Boland e pelo Ron Smith. E pelo Barry Keatson também. Então eles devem ter posto a mão na consciência, não. Melhor publicar o outro material, que é mais legal. Mas enfim, muita gente boa desenhou uma história. Juiz Dredd, John Byrne já desenhou uma história, Alan Davis já desenhou uma história. Todo mundo queria pelo menos ter a sua visão como artista do Juiz Dredd, né? Basicamente, é tipo Batman na Inglaterra, nos Estados Unidos, sabe? Todo mundo quer alguém já desenhou o Batman. Na Inglaterra, todo mundo quer alguém desenhou o Juiz Dredd. Vamos citar algumas grandes sagas, né, grandes publicações do personagem. O que você indicaria, assim, pra alguém que quer conhecer o personagem e tem acesso a qualquer coisa do Juiz Dredd aí? O que um fã deveria correr atrás pra conhecer o Juiz Dredd? As histórias que todo mundo recomenda são, principalmente, The Apocalypse War, que é uma história que é um divisor de águas na história do personagem. Foi uma mega saga desenhada toda pelo Carlos Esquerra, marcou a volta do Carlos Esquerra ao personagem, e que mostra Mega City 1 em guerra com Mega City Leste 1, que é o equivalente comunista russo. Tá falando uma história publicada nos anos 80, hein? Soviéticos contra os americanos, né? A versão Guerra Fria do Gizete, pra se dizer. É aquela coisa. Os soviéticos fazem um ataque nuclear contra Mega City 1, matam metade da população. Foi lá que mudou de 800 milhões de habitantes para 400 milhões de habitantes, e ocupam a cidade. Juiz Dredd junta um grupo de juízes e forma uma espécie de resistência. A história tem um culminar que o Garth Ennis considera a sequência mais fantástica já publicada no quadrinho inglês, que é: Juiz Dredd invade uma base de mísseis soviética, né? Domina o pessoal lá dentro e prepara os mísseis para destruir a cidade inimiga. Um dos juízes soviéticos rendidos chega lá: por favor, não faça isso, há 500 milhões de habitantes na minha cidade, eles são inocentes. Aí o Juiz Dredd olha aí, apelo negado, e aperta o botão, matando 500 milhões de pessoas. Sim, o cara é hardcore. Essa história rendeu muitos frutos, basicamente transformou o personagem no sucesso que ele é até hoje. Tem um prelúdio também muito interessante, que é sempre encadernado junto com ela, que é o Blockmania, que mostra o plano inicial dos soviéticos para ocupar Mega City 1, em que eles põem um produto na água da cidade que provoca chamadas Block Wars, guerras entre os blocos de apartamento. Uma delas aparece no início do filme do Stallone, diga-se passagem, mas nesse caso foi uma guerra generalizada entre todos os blocos de Mega City 1, que foi quem abriu espaço para os soviéticos fazerem o ataque deles, pegar todo mundo de surpresa. Fora essa história, uma outra história muito interessante, bem mais recente, já a cores, se chama The Pit. É uma história de procedimento policial, uma espécie de The Wire do Juiz Dredd. Juiz Dredd é mandado para ser chefe de setor, né? Cuidar de uma delegacia, por assim dizer, do setor mais podre de Mega City 1, cheia de gente corrupta e tal. Ou seja, o cara tem de ir lá botar ordem na coisa. Uma história num estilo diferenciado. Em vez de ser o Juiz Dredd lidando com os malucos na rua e matando o bandido, é ele lidando com o sistema, sabe? Pegando um, digamos assim, uma organização absurdamente corrupta e tendo de mudar aquilo, não na base do pescoção e do tiro na cara, como ele faz normalmente, mas a tentar a investigação, tentar descobrir onde é que estão os corruptos e eliminá-los. Há um grande elenco de apoio criado para essa história, e ela é normalmente considerada a segunda melhor história do Juiz Dredd. Só perde para uma outra chamada América. América não é bem uma história do Juiz Dredd, é uma história do universo do Juiz Dredd, que se centra numa garota. Sim. Chamada América, uma filha de imigrante, nascida em Mega City 1, que acredita naquela conversa dos americanos de igualdade, democracia e não sei o que, e constata que o sistema judiciário é uma ditadura. Basicamente é o que ele é. E resolve fazer parte de um movimento pró-democrático. Só que ao fazer isso, ela está cometendo um crime e o Juiz Dredd vai atrás. Uma história bem dramática e sofisticada, quase um Watchmen, por assim dizer, do Juiz Dredd, que mostra o Juiz Dredd mesmo como vilão da coisa. Assim, precisa ser lida, mas não é a melhor apresentação do personagem que eu consideraria, se é que vocês me entendem. Falando em apresentação de personagem, desse material publicado no Brasil, você falou sobre essas duas edições consideradas material clássico lançado pela Pandora. Isso seria um bom início para conhecer o personagem? Sem dúvida. Os Juízes do Apocalipse tem as duas primeiras histórias que mostram o Juiz Dredd enfrentando o Juiz Morte e os Juízes Negros, os irmãozinhos dele. E também várias histórias avulsas do Brian Boland, incluindo a que eu considero a perfeita apresentação do Juiz Dredd, que é Os Crimes da Eternidade. Não sei se alguém já teve o prazer de ler essa história, ela está disponível no site. Não é o antigo site da 2000AD, que foi substituído, mas um cara guardou uma cópia, que tem informação sobre todas as histórias publicadas e tal, e tem meia dúzia de histórias online, essa é uma delas. Essencialmente, o Juiz Dredd tem de investigar crimes numa unidade de criogenia. Sabe aquela coisa das pessoas que têm doenças mortais que se congelam para no futuro, quando ouvir uma cura, eles serem descongelados e curados? Dizem que o Walt Disney fez uma coisa dessas também, por acaso? É. Pois é, a ideia da história é mesmo essa. Só que começa a haver crimes envolvendo coisas que só o pessoal congelado saberia. Números de conta, etc. O Juiz Dredd vai investigar a clínica e descobre que tem um médico que está descongelando esse pessoal e interrogando eles, enquanto eles ainda estão meio abalados pelo descongelamento, e congelando eles de novo. Crime perfeito. O Juiz Dredd descobre, vai atrás do cara. Durante a briga, o Juiz Dredd toma um jato de nitrogênio líquido no capacete que o cega, só que quando o cara tá fugindo, o Juiz Dredd pega aquela arma fantástica e dispara uma bala seguidora de calor, vai direto na testa do sujeito. O cara tá lá agonizando no chão. Você me pegou, Dredd, mas o meu prazer é que eu vou morrer e você não vai me prender. Aí o Juiz Dredd olha, ah é? Pega ele, bota na unidade de criogenia do Departamento de Justiça, para quando descobrirem uma cura para uma bala na testa, o sujeito ser descongelado para poder cumprir a sua pena. Prisão perpétua. Esse é o Dredd. Ao que o Juiz Dredd dá a frase final magnífica, que é: nem a morte é fuga para a lei. Pra mim, essa é a história perfeita do Juiz Dredd. 6 páginas, fala tudo o que você precisa saber sobre o personagem. E um bom número de ótimas histórias que eu tinha está no segundo volume da Pandora, que é Os Punhos de Stan Lee. Caso estejam se perguntando, Stan Lee em questão é um artista marcial que enfrenta o Juiz Dredd. O pessoal mais antigo deve se lembrar dos antigos filmes de artes marciais dos anos 70. Todo artista marcial da época era alguma coisa Lee em homenagem / plágio do Bruce Lee. Então, quando eles precisaram batizar um artista marcial, eles chamaram de Stan Lee. Pronto. Isso não foi na tradução, não, né? Não, isso é no original. Um dos inimigos do Juiz Dredd, um dos raros inimigos recorrentes, é precisamente o Stan Lee. Que ironia. Você falou sobre uma coisa interessante que eu acredito que a maior parte do público que estiver ouvindo a gente pode não saber, que são as grandes diferenças entre uma revista em quadrinhos típica da Inglaterra e as que a gente conhece dos Estados Unidos. Aquela revista, as histórias são com uma quantidade maior de páginas. Como é que é isso? Pois é, as revistas de quadrinhos tradicionais inglesas, agora só há 3 e daqui a pouco só vão haver 2, porque cancelaram a Dandy. Elas são, por norma, em formato magazine, pouco maiores que as revistas normais, com proporções diferentes. Tem 32 páginas, mais ou menos, e várias histórias. As revistas infantis, por norma, têm histórias de uma página ou duas. As revistas antigas, tipo a Eagle, etc., tinham histórias de 3, 4 páginas. A 2000 AD tinha histórias grandes, 5, 6 páginas. Então, cada número da 2000 AD, por norma, tem 5 histórias dentro. Uma delas é do Juiz Dredd, sempre. Acho que só em 6 números da 2000 AD não houve histórias do Juiz Dredd até hoje. As outras são de outros personagens. Slane, ABC Warriors, Strontium Dog, um monte de gente. Estão sempre criando personagens novos lá. Por norma, há um período em que o personagem é publicado, tipo, ah, agora vamos começar uma história nova do Slane que vai ter 10 partes. Então, durante 10 números seguidos, sai a história do Slane, acaba a história, pum, outro personagem, e vai continuando. É, essa aqui é a revista Mix, não é o que se faz no Brasil. A revista Mix é isso. Ah, e outra coisa, a periodicidade dela é semanal? Semanal. É porque você fala 40 e poucas partes, são tão pouco tempo, é porque só pode ser por semana. Sim, é semanal. Recentemente a 2000 AD chegou a 1800 edições. Não é nem de longe a revista de mais numeração, nem na Inglaterra, nem no mundo. Dandy vai pelos 3000 e tantos números. Ela era publicada desde 1938. A revista de maior numeração do mundo, também é inglesa, mas ela sai duas vezes por semana, é a Commando. Ela vai pelo 4.500 ou coisa que o valha. Sim, a revista sai duas vezes por semana. E o pessoal comemora quando chega nos 100, nos 500. Mal conseguir chegar em 1000 e não deixaram. Isso é bom para humilhar a periodicidade das revistas publicadas no Brasil e nos Estados Unidos, né? Ah, é muito difícil publicar uma revista por mês. Suas bichas. 2000 AD só não foi publicada duas ou três vezes nos anos 70, quando houve greves, e não só ela, como várias revistas da mesma editora não eram publicadas, porque não tava havendo produção de revistas, não estava havendo distribuição, e aí rolou interrupções. Só que nos anos 80, a Margaret Thatcher, que até inspirou uma das juízas-chefes do Juiz Dredd, a juíza Magruder, acabou com os sindicatos ingleses, então isso passou. Curiosamente, na França, que é conhecida por todas as suas greves, as revistas semanais francesas só foram interrompidas uma vez, que foi em maio de 68, em que estava havendo o caos na rua. Quanto ao resto aí de vocês, o que foi que foi mais marcante do Juiz Dredd pra vocês? Eu gostei muito da série do Judge Dredd, né? O primeiro confronto dele com o Juiz Dredd. Eu acho que se estabeleceu ao longo do tempo que ele é talvez o principal vilão mesmo do Dredd, né? Um juiz que vem de um universo paralelo, que julga os crimes, e pra ele a vida é um crime. Eu acho que é um conceito até interessante, porque é um, vamos dizer assim, uma extrapolação do conceito do Juiz Dredd, voltada pra uma coisa mais homicida, né? Uma coisa mais hardcore, assim, né? Mais hardcore ainda, né? O Juiz Dredd já é hardcore. E depois isso gerou até a questão dos quatro juízes do Apocalipse, né? O juiz fogo, o juiz medo. Eu não lembro, família, né? Em inglês? Não sei se. Não, o quarto, aí é que tal. Tá, em inglês, o juiz morte é Judge Death. Só que o quarto juiz se chama Judge Mortis. Mortis, isso. Que acho que é morte em latim, não sei. É que é estranho, porque em tese eles meio que simbolizam os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Tanto que o Mortis, quando ele toca nas pessoas, ele decompõe, né? Seria peste, então. É, seria alguma coisa da peste ou da fome, né? Mas eu acho assim, é uma história bacana porque estabelece um personagem que depois vai estabelecer toda uma, vamos dizer assim, todo um mundo de personagens, de vilões que são dos poucos, como o Pedro falou, que são recorrentes, né? Porque são um dos poucos personagens que pode ser usado a torta direito, que o Dredd não vai conseguir matar, né? De verdade. Mas deve-se dizer uma coisa sobre os juízes negros. Antes que vocês pensem que eles são tipo Coringa, que aparece no Batman toda semana, batendo ponto, etc., os juízes negros apareceram no Juiz Dredd menos de 10 vezes em toda a história do personagem. Muito bom. Isso é que é o impressionante, porque eles poderiam ser usados todo ano, basicamente, mas eles aparecem muito raramente. Cada aparição deles é um evento mesmo. É exatamente assim. torna especial quando eles aparecem, né? É como aqueles vilões que a gente sabe, aquele vilão aparece uma vez a cada 5, 10 anos na história, mas quando ele aparece, você sabe que ali vai ser alguma coisa grandiosa mesmo. Pois é, e mesmo os raros vilões recorrentes do Juiz Dredd, como o Stan Lee, o... como é que é o nome daquele cara? Orlok, o assassino, o próprio Mean Machine, quando eles aparecem, pode não ser um evento no nível de uma reaparição dos Juízes Negros, mas ainda é um evento, porque, como eu disse, eles não aparecem todo ano, eles aparecem ocasionalmente. E você, Léo? O que foi marcante do Juiz Dredd pra você? Cara, na verdade, eu conheço basicamente os crossovers, né? Eu conheci o Juiz Dredd através dos encontros dele com o Batman, que aí depois que teve o filme e tal. Então, o Juiz Dredd, pra mim, inicialmente era aquele personagem maluco que tá arranjando confusão com o Batman, né? Porque é a visão totalmente diferente de justiça, né? No primeiro encontro deles, o Batman vai parar em Mega City 1, né? E é aquela doideira pra ele. Tudo que ele fala, ele faz, o Juiz Dredd vai contabilizando os crimes, né? Ele vai acumulando pena atrás de pena. E tem o Mean Machine também. E o Juiz Morte, né, o Death, ele vai pra Gotham City, né, até se alia ao Espantalho. Então foi muito divertido, assim. Mas foi inicialmente como eu conheci o Juiz Dredd. Aliás, esse crossover tem a cena que eu acho uma das cenas mais hilárias, assim, que é o Juiz Morte mata o capanga do Espantalho, né. Aí ele vai matar o espantalho joga o gás do medo nele. Aí você vê o Juiz Dredd, Juiz Morte, olhando assim, gritando. E aí você vê a visão que ele tá tendo: são bichinhos de pelúcia, unicórnios, arco-íris. É coisa bem de... Eu não lembro se ele fala ou se é só ali no recordatório lá que eles botam assim: do que será que a morte tem medo? Aí aparece um monte de coisa fofinha. Deve ser o espantalho que fala, se eu não me engano. Até o espantalho fica meio que fascinado, né, com o juiz morte ali. Aí eles vão pra um show de rock, né, show. Tem aqueles metaleiros e tal, e o Juiz Morte mata a banda toda, e os seguranças em volta, assim, isso faz parte do show? Será que isso tá certo? Aliás, deve aproveitar para mencionar uma coisa. Todo quadrinho desenhado pelo Simon Beasley precisa ter motoqueiros e metaleiros. Isso é... Tá no contrato. Condição para ele desenhar a história, exatamente. Por isso tá que ele desenha o lobo. Foi quem criou aquele visual do lobo. Se você lembra o lobo como apareceu originalmente naquela história da Liga da Justiça, ele tinha uma aparência muito mais contida, por assim dizer. É verdade. Aproveitando até que o Léo fala dos crossovers, os crossovers do Juiz Dredd com outros personagens foram publicados aqui no Brasil, né? Já falamos desse do Batman, mas teve outros também, né? Houve 4 crossovers do Batman. Aliás, uma curiosidade, por que houve 4 crossovers do Batman? Eram para ser 2. Só que o segundo era para ser desenhado pelo Glenn Fabry, capista do Pritchard, vocês lembram? Uhum. Só que ele, quando começou na Inglaterra, ele era desenhista de anteriores. Ele desenhou Slane e tal. E o cara foi desenhar a história e levou anos. Aí, para, sabe, enrolar... Eles foram publicando crossovers com o Batman. Quando ele terminou a primeira parte do crossover, os editores chegaram: olha, vamos fazer o seguinte, a segunda parte é outro cara, pronto. E aí realmente outro cara fez a segunda parte em alguns meses e eles publicaram tudo. O primeiro crossover é o Julgamento em Gotham, né? O segundo é Vingança em Gotham, que é uma história totalmente doida. Pelo menos assim, no início, quando você vai lendo, né? Não sei se vocês lembram, o Juiz Dredd aparece e começa a sentar a porrada no Batman sem razão nenhuma, né? Ele sai rolando pela cidade toda, saindo na porrada, o que eu particularmente acho absurdo, o Juiz Dredd conseguir sair na porrada com o Batman. Tá certo que o cara tem tudo quanto é tipo de arma e sai detonando, atirando em qualquer um que cometa qualquer crime, mas na porrada com o Batman acho exagero. Depois, mais pro final, explica que o Juiz Dredd tava só distraindo o Batman e tal, porque o Batman poderia morrer, uma explosão lá. Aquela velha história de crossover, né? Tem que botar um pra lutar contra o outro, parece que tem que saciar os fãs, né, pra saber quem que bate mais, e acaba equilibrando os personagens. E chega à conclusão de que ninguém bate mais, né? É, porque os roteiristas têm que equilibrar tanto, né, pra não desagradar nenhum fã, que você não sabe quem que bate mais, né? teoricamente. Isso me lembra o clássico primeiro grande crossover, que foi o Super-Homem contra o Homem-Aranha, que tiveram justamente que criar alguma coisa pra fazer o Homem-Aranha também bater no Super-Homem, né? Que foi banhar ele com radiação de sol vermelho, porque senão não tinha graça. Que é um conceito um pouco absurdo, mas enfim, não vamos entrar em detalhes aí. E os outros crossovers que tiveram? Não teve só os crossovers com Batman que foram publicados aqui? Eu gosto muito do crossover com o Lobo. Tem aquele clima anárquico das histórias do Juiz Dredd. O Dredd em si não é anárquico. O universo em volta dele é que é. Certo. O Lobo vai parar em Mega City 1, começa a tocar o zaralho, provocar o caos. Vai o Juiz Dredd atrás, embora não tenha muito como deter o Lobo. Só faltava também, né? Equilibrar uma luta do Juiz Dredd com o Lobo, né? Bom, se já fizeram ele ganhar o Wolverine ganhar do Lobo, né? Acho que os caras inventam umas coisas quando querem inventar, né? Como aconteceu com o Léo, eu acho que no meu caso, também o que mais me impressionou foi a primeira vez que eu vi o Juiz Dredd, que foi pouco depois que o personagem foi criado, pelo que o Pedro falou, na primeira publicação e única até agora da revista 2000AD aqui no Brasil, pela Ebal, lá no final dos anos 70. Eu acho que justamente o que impactou foi o fato dele ser um personagem tão escancaradamente de direita, né? Que é um cara que leva nas suas próprias mãos o direito de você poder julgar, executar o criminoso, o que for necessário. É, foi umas histórias bem impressionantes, apesar de serem só as primeiras que o personagem fez. E onde surgiu aquilo que sempre me deixou frustrado, que era o início da saga dele contra os robôs, em que ele enfrenta o robô que se chamava Me Chame de Kenneth, como um prenúncio de que uma grande saga viria por aí e que acabou nunca sendo publicada no Brasil, já que a revista foi cancelada antes, que é uma pena. Ah, meu cara, eu já li essa saga, ela é muito legal. Aparece o que depois viria a ser o sidekick do Juiz Dredd por um tempo, que era Walter o Lobô, que é um robô que fala que nem Cebolinha. Que fly dolly! Mas no original também era assim? O robô falava errado ou... Sim, ele falava errado. Era Walter do Wobot. O robô não falava errado, ele falava helado. Exatamente. É aquela história. Isso é muito difícil. Foi essa história quem tornou o Juiz Dredd o personagem mais popular da 2000AD. Então, aproveitando, Pedro, você falou agora da questão da popularidade, que o Juiz Dredd se tornou o personagem mais popular na... Acho que na Inglaterra ele é o personagem, talvez, icônico, né, da 2000AD. Mas, fora dos mercados, tanto o mercado americano quanto aqui no Brasil, a gente não tem, assim, muito conhecimento, né? A gente conhece o Juiz Dredd, mas a gente sabe que não fez muito sucesso aqui. Por que que você acha que tem sucesso? Será que é o conceito do personagem? Será que é a questão das editoras que não se interessaram em investir nele? Vamos lá, eu acho que o problema não está no conceito do personagem, até porque no Brasil eu acho que um personagem que é um policial que faz justiça com as próprias mãos tem pernas para andar, entende? É mesmo a forma como ele foi publicado. De início foi publicado numa tentativa de publicação da 2000AD, que era uma revista semanal que estava saindo no Brasil mensalmente. Ou seja, o camarada lia histórias, na altura de 2000, uma parte das histórias tinha 3, 4 páginas. E aí tinha de esperar um mês para ler a história do personagem de novo. Não dá para desenvolver uma ligação com o personagem assim, é muito pouco. Das tentativas subsequentes, a maior parte foi crossover. O crossover não funciona muito bem se não houver acompanhamento. Grendel, que é um personagem fantástico, só apareceu no Brasil em crossovers com o Batman e nunca despertou atenção. É, só serve pra apresentar, né, o personagem, mas não dá pois tempo é de você conhecer bem ele, né? Você citou bem o Grendel. É um personagem que encontrou o Batman, assim, e depois eu li alguma coisa. É uma das versões, né, do Grendel. E, pô... Nem a mais popular. E, cara, eu fiquei querendo muito ler outras coisas e não aparece. É mais fácil sair um mangá à brasileira do que uma publicação do Grendel ou do Juiz Dredd aqui no Brasil. Pois tem um álbum que foi lançado aqui, uma coletânea dele, preto, branco e vermelho, que até chegou algum, que é com histórias pequenas, fechadas, de várias fases do personagem, que algumas delas chegou até a ganhar um prêmio lá fora, mas foi a única publicação. Olha, nem sabia que tinha saído isso, por acaso. Eu tenho. Eu recomendo muito, né? De qualquer modo, A única editora que fez uma tentativa mais séria de publicar o personagem foi a Pandora, mas ela fracassou por outros motivos. Nominalmente, a Pandora publicou algum material da 2000 AD, só que o Juiz Dredd ela começou publicando dois especiais com histórias soltas. A maior parte das histórias daquelas da revista de heavy metal que eu expliquei que não são o melhor do personagem, mas que não tinham muita continuidade, não tinha muita coisa que parecia que o personagem era mais além daquelas histórias superficiais, haha. Quanto para a comparação, o Slane estava sendo com uma história longa e elaborada, e pelas informações que eu tenho, obviamente não tenho números nem nada, fez muito mais sucesso. A própria Pandora parece ter se tocado e uns anos depois lançou dois especiais mais grossinhos, com umas cento e tantas páginas cada um. Esses sim tinham, digamos assim, tinham conteúdo, tinham várias histórias do Juiz Dredd, algumas continuadas, como as sagas dos Juízes Negros e tal, mas foi uma distribuição limitada, acho que só foi vendida em comic shop e tudo. Não teve chance de chegar no público. Juiz Dredd tinha de ser publicado em revista. Como sai Homem-Aranha, como sai Super-Homem, faça uma revista do Juiz Dredd. Pode ser mensal, põe vários capítulos do Juiz Dredd, vários capítulos de outros personagens também, né? O Homem-Aranha, revista do Homem-Aranha não tem só histórias do Homem-Aranha. Faça um mensal com periodicidade, sabe? Uma coisa que eu já constatei e valo pra tudo, que é público brasileiro, de banca, quer periodicidade. Se você não consegue mostrar periodicidade, você está perdido. Tem de lançar todo mês, faça chuva, faça sol, faça neve, e depois do décimo número, o público chega e parece que essa revista vai continuar mesmo, vou começar a comprar. Aí tem um pouquinho também do famoso, tem um ciclo vicioso aí, né, porque você fala, o público não compra porque quer ver primeiro se vai durar. A editora não banca porque quer ter o retorno imediato. Fica meio nesse ciclo, né? Às vezes você tem alguma coisa que estoura assim no mercado, e aí também você tem a parte da infraestrutura, né? Porque o ideal é, você vê que a revista tá vendendo, vamos começar a aumentar, né? Vamos aumentar a tiragem, distribuir melhor para ver se a gente consegue atingir mais pontos. Mas né? A coisa importante que as pessoas não sabem é, não é a editora quem tem de decidir aumentar a tiragem e distribuir melhor, é a distribuidora. A editora não pode aumentar a tiragem se a distribuidora não aceitar distribuir. A distribuidora é que tem de dizer, olha, tá vendendo, aumenta a tiragem, ou, mais provável, não está vendendo, diminui a tiragem. Se a distribuidora não faz o trabalho dela, a editora pode imprimir quantos exemplares quiser, só que vai ter que ficar sentada em cima deles. Distribuidora no Brasil não acredito que pense assim. Eles só distribuem mesmo. Eles são pagos para mandar a revista do ponto A pro ponto B. Não. Aí é que tá a coisa. Eles são pagos necessariamente por isso. Eles recebem os exemplares, distribuem, recebem percentual do valor dos exemplares vendidos, juntam em cada e devolvem para a editora. Eles são pagos por exemplar vendido, mas a distribuição em si, a própria distribuição, não é paga. Sim, revista com tiragem muito baixa, às vezes nem se dá o trabalho de distribuir. É verdade. Eles não fazem uma pesquisa real de quais são os pontos que tal revista está vendendo mais, que está vendendo menos, para poder redistribuir melhor no mês seguinte. Eles não fazem isso. Fazem, só que só para as publicações que lhes interessam. Eles vão mandar só para os grandes centros e é isso, né? Porque eles sabem, aqui o São Paulo são talvez os grandes centros de consumidores hoje, né? E algumas outras capitais talvez não tenham assim. Quem manda na publicação de revistas de banca são as distribuidoras. Quer dizer, é distribuidora, que agora é uma só, atenção. Não é nem Rio São Paulo, pô. São as grandes bancas. Porque as bancas pequenas, você vê, quem depende de comprar revista em quadrinhos em banca pequena, não vai comprar todo mês. Porque um mês tem essa revista, no outro mês não tem essa revista, tem outra. Já passei por isso. Por isso que a gente tem que procurar as bancas maiores para garantir a revista que você quer. Todo quadrinho europeu publicado no Brasil foi publicado antes nos Estados Unidos, com raríssimas exceções. É por isso que sai, sei lá, Lucille no Brasil e não sai Lucky Luke, que vende na França 1 milhão de vezes mais. Mas mesmo assim, eu garanto que nos Estados Unidos vai sair alguma coisa do Juiz Dredd. Tá certo que já tem um título, a IDW licenciou o personagem, vai lançar um título, entre aspas, americano do Juiz Dredd, feito nos Estados Unidos e também vai republicar muito material em inglês. Então, agora, material feito nos Estados Unidos dos Dredd, é isso? Sim, já houve na altura do outro filme, que a DC Comics licenciou o personagem e até fez dois títulos: Judge Dredd e Judge Dredd Legends of Law. Legends of Law tinha histórias boas, o título principal nem tá. Podia sair pelo menos um encadernado, né, agora no filme. Eu não falo nem da Panini, assim, porque a Panini vacila muito porque os próprios personagens que ela publica, ela não lança especiais na época do filme. Vingadores, dois meses depois que saiu o encadernado Supremos, né? Mas tudo bem. O Homem-Aranha saiu, acho que quase um mês depois, ou duas semanas depois que saiu o encadernado que a Panini tinha prometido. Tá cheio de editora agora arriscando no Brasil aqui, publicando outros materiais, né? Eu acho que é a oportunidade perfeita. O filme não foi anunciado agora, né? Tem mais de dois anos, sei lá, que já estão falando o filme, tá saindo. Começou a sair trailer no começo desse ano e pelo visto nada, ninguém anunciou nada. Também deve ser dito, o Juiz Dredd, até pelo volume de material que existe, pela periodicidade, é um personagem perfeito para sair em banca. Eu normalmente costumo sempre alardear, temos que fazer publicações para a livraria, mas esse é um personagem de banca e é muito bom para ser publicado em banca, o que hoje em dia é uma proposição muito arriscada. Também depende do público. Não vejo ninguém clamando por revistas do Juiz Dredd. É preciso que as editoras entendam que existe uma demanda. Portanto, escrevam para a sua editora favorita e digam: eu quero um quadrinho do Juiz Dredd. Uma outra coisa também, não seria também um problema o fato de que boa parte do material do Juiz Dredd seja em preto e branco, e isso ainda seja uma coisa considerada complicada no Brasil para você lançar? Pergunte ao Tex. É, mas se pensar bem, assim, pro grande público, assim, como a gente costuma chamar, assim, os civis que vão na banca, eu acho que realmente a maioria meio que torceria o nariz pra uma coisa preto e branco até alguns anos atrás. Eu acho que hoje cara, em dia com. O Tex vende mais do que qualquer super-herói. Conan vendia mais do que qualquer super-herói. E agora, para gerações novas, o mangá vende mais do que qualquer super-herói. Assim, é exatamente o que eu ia falar. Acho que principalmente o mangá pegou bastante esse público novo, né? Que tá descobrindo as bancas, assim. Porque hoje em dia, quem insiste em cor é fanboy. O grande público tá cagando. Compra preto e branco, compra colorido. Se for bom, o cara tá dentro. Agora, também já existem 20 anos de histórias coloridas do Juiz Dredd, hein? Poderia-se fazer um mix. Pois é. Bom, e partindo aí do... Até como a gente falou aí, que o Pedro falou que muita coisa daqui é o que sai lá nos Estados Unidos, por que que o Juiz Dredd também não fez tanto sucesso assim nos Estados Unidos? Sendo que os Estados Unidos até é bem mais... uma cultura bem mais próxima, embora não igual a da Inglaterra, do que a gente aqui. Bom, há vários fatores, né? Como sempre. Há de se considerar quando saiu a revista do Juiz Dredd nos Estados Unidos, chegaram a ter uma revista. O primeiro número vendeu 90 mil exemplares. Mas isso foi nos anos 80, quando o Gene Shooter tinha transformado a Marvel numa máquina de vender quadrinhos. E vendas de 90 mil exemplares não impressionavam ninguém. Entende o estilo? A edição americana do Juiz Dredd era colorizada, na época o Juiz Dredd era em preto e branco mesmo, e deformada, porque as proporções da revista são diferentes da proporção dos cómics americanos, então eles alargavam a arte para cima para caber. Ao mesmo tempo que havia uma redução da arte, porque o formato é menor, né? Então era uma coisa meio Frankenstein, sabe? O resultado ficava feio. Ainda assim, as várias séries do Juiz Dredd nos Estados Unidos até conseguiram umas vendas razoáveis, sabe? Só que quando bateu a crise dos anos 90 e tal, eles estavam numa posição muito ruim para se defender e conseguirem durar. E por essa altura, a DC Comics licenciou o personagem para publicar material novo por conta do filme, e as edições que republicavam material inglês nos Estados Unidos foram então canceladas e não voltaram mais. Sim, a porcaria do filme desgraçou o Juiz Dredd. E até tem que se falar, né? O filme até foi uma tentativa de tentar monetizar um pouco em cima do personagem, né? Porque realmente o filme em si não é muito o Juiz Dredd ali, né? O filme teve umas consequências bastante nocivas para o personagem. derrubou vendas e tal. O filme foi uma desgraça. Maldito filme, cara. Ao invés de ajudar, atrapalhou tudo. Não, é uma coisa importante que as editoras deveriam ter na cabeça, que um filme bom pode ajudar nas vendas, mas um filme ruim prejudica. E eles precisam levar mais em conta na hora de produzir algum filme, não é, DC Comics? É, torceremos pelo filme do Super-Homem conseguir quebrar esse molde, assim, né? Mas aproveitando que a gente tá falando agora do filme do Juiz Dredd, né, que a gente citou o crime de 95, né, do Stallone, tem aí o filme novo. É, eu acho que um problema que tem é que o filme tá sendo lançado num ano que teve o filme dos Vingadores e teve o filme do Batman e do Homem-Aranha. E eu acho que vai ser difícil mesmo, e com a produção dele, foi uma produção mais barata do que esses filmes, dificilmente vai ter um público tão grande quanto esses outros filmes. Repare que eu também não preciso achando... público pra se pagar, hein? Espero que pelo menos ele se pague ou fique um pouco mais pra gente poder ver as continuações. O diretor já disse que se fizer sucesso, se tiver continuações, eu quero fazer continuações que passem na Terra Amaldiçoada, uma em que apareça o Juiz Morte e tal. Tem uma notícia de que a ideia é fazer uma trilogia. No segundo filme seria a Terra Amaldiçoada e o terceiro seria o Juiz Morte. Mas pra isso eles têm uma expectativa de que esse filme faça pelo menos 50 milhões de dólares nos Estados Unidos. É, vai depender da estreia, né? Da expectativa do público pra estreia. Se a estreia fizer, sei lá, 5 milhões, vai ficar muito difícil, mas se fizer 10 ou 15, né? Porque o público vai diminuindo, né? Vamos torcer pelo boca a boca também. Se for bem positivo, também pode ajudar. Uma dúvida, será que, por exemplo, esse filme não teria muito mais chance de, tipo, alcançar um valor alto na Inglaterra? Não, lógico que não vai, talvez, 50 milhões, até porque tem questão de população, isso e tudo mais. Será que, por exemplo, não seria um filme que, proporcionalmente, na Inglaterra vai fazer muito mais sucesso? Proporcionalmente, eu tenho certeza de que deve fazer mais sucesso na Inglaterra, mas... Aliás, o filme do Stallone fez mais sucesso na Inglaterra proporcionalmente do que no resto do mundo. Então nós já temos um parâmetro de comparação. Se ele fizer tanto público quanto o filme do Stallone, o filme tá na boa, se paga tranquilamente. Sim, apesar das críticas, o filme do Stallone não foi um fracasso. O filme se pagou, deu lucro, tranquilo. Só... Ele é só ruim. Só foi aquela coisa, né, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, então conseguimos falar bastante aqui sobre o Juiz Dredd, né? É um personagem muito bacana, com um monte de histórias boas por aí, mas que, infelizmente, aqui no Brasil não é tão conhecido assim como deveria. Mas que, quem sabe, aí com o filme chegando, o pessoal comece a gostar do personagem, corra atrás, as editoras se interessem. Para encerrar aqui essa parte dessa discussão, queria agradecer primeiro ao Léo Spy, né, por estar aqui com a gente. Eu recebo para isso. É, mal, né? A gente recebe mal, mas recebe. E queria agradecer aos nossos convidados. Então, dá um espaço aqui pra fazer um jabazinho, falar o que eles quiserem. Primeiro, nosso amigo aí de longa data, o Carlos aí, velho. Esse é um personagem que foi bem legal no final da minha infância. Foi bom falar de novo sobre o Juiz Dredd. Também torço pra que as editoras comecem a tentar lançar o material dele de novo. O filme tomara que faça muito sucesso. Pedro? Como eu disse, é preciso... também para as editoras lançarem, que haja interesse do público. O pessoal se manifeste em fóruns, escrever para as editoras e tal, dizer, eu quero Juiz Dredd, me deem Juiz Dredd. Isso, acreditem ou não, pode parecer pouco, mas se os editores sentirem que há demanda, eles podem publicar. E claro, se publicarem, por favor, gente, comprem. Não adianta publicar o pessoal dizer, depois eu compro no sebo por metade do preço. Depois você baixa os scan. Bem por aí. Se as editoras não responderem, ou se o pessoal preferir, manda e-mail pra gente aqui pro Quadrincast, que a gente vai encher o saco das editoras. Se chegar um bom número de e-mails pedindo o Juiz Dredd, a gente faz uma campanha aí, pô. É isso aí, de repente. É isso aí, pessoal. Então, queria agradecer novamente a vocês, né? Dizer que sempre um prazer aí, pro velho, pro Pedro. Quando quiser aparecer, é só chamar que a gente chama pra gravar aí. Presença de vocês. Se quiserem fazer um dia um podcast sobre o resto da 2000 AD, tem muita coisa boa lá, hein? Ah, com certeza. Com certeza. 2000 AD é uma coisa que aqui no Brasil acho que ainda é pouco conhecida e merece ser mais discutida. E vale ser dito, por mais curioso que possa parecer, O Brasil foi o único país, além da Inglaterra, que publicou realmente a 2000 AD igual à inglesa. Foi o único. Quem sabe no futuro voltemos a ter a 2000 AD por aqui, né? Espero que com outro nome, porque 2000 AD hoje... Já passou. Bom, tropa, fica aqui mais um Quadrincast. Hoje falamos sobre Juiz Dredd. E a nossa recomendação, se você curte o personagem, se você não conhecia e passou a curtir agora, vá ver o filme que tá em cartaz. O filme é muito bom, é bem fiel ao personagem. Nós falamos sobre ele no Quadrinho Comenta da semana passada. E se você quiser ver o Juiz Dredd de novo, publicado aqui no Brasil, é só entrar em contato com as editoras, mandar seu e-mail, xingar muito no Twitter, que com certeza, quanto mais gente falar que quer o Juiz Dredd, mais forte vai ser a vontade das editoras de publicar esse material por aqui. Nosso Facebook é facebook.com/quadrincast. Nossa fanpage lá tá sempre com bastante material sobre quadrinhos. Nós temos também o Twitter, @quadrincast, onde sempre tem algumas mensagens, a gente sempre interage bastante com os nossos ouvintes. E se você quiser mandar um e-mail, uma coisa mais elaborada, pode nos mandar um e-mail para quadrincast@quadrin.com.br, que nós sempre estamos dispostos a ouvir as suas opiniões, dar um feedback para vocês, e gostamos que vocês também digam pra gente o que vocês acharam de cada episódio. É isso aí, pessoal, fica aqui o nosso abraço e até semana que vem. Com o John Wagner, e os dois continuaram juntos durante... Que isso? O que aconteceu aí? Alguém comemorando o fim do jogo aqui. Sério? Bom. Sério, acabaram todos os jogos agora. Mas que barulho foi esse? É tipo uma corneta, um sei lá o quê. Bom, desculpa aí, continua. Vamos retornar um pouco do início. Eles também publicaram o Zenith do Grant Morrison. Sim. Oi, quem ligou o rádio aí? Não, o carro de som passando. É um carro de som passando. Eleição é foda. Estamos em período eleitoral. Vocês estão na Bahia ou o quê? Eleição, cara. Exatamente. Ah, eu já comecei a receber spam eleitoral, cara. São Paulo ainda por cima, porra. Nunca morei em São Paulo. Descendente dos... E dos... Como é que é o nome daquele cara? Podem me processar à vontade, eu não moro no Brasil. É, mas aí processa a gente, né? Porque os juízes fazem voto de castidade, vocês sabem. Tinham que ser castrados, por mim podia ser tudo castrado. É quase como se fossem. Juiz eunuco, né? Cara, aquilo é fanboy, aquilo é punheta. Imagino o Gartiani se masturbando enquanto escrevia. Sim, isso! Zumbis, zumbis, ah, delícia! Certo, certo.